Whisky Quebec Hotel, confirme o passe, estacionamento? Vai dar aeroestado, Quebec Hotel. Ok, táxi sobre a Alfa e aguarde antes da Juliette o Whisky Quebec Hotel. Lema 320, desta 2010, ajuste 1013, autorizado a sinal 10. Para isso, solicito instruções para o táxi, está com 139 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Ribeirão Preto, como alternativa. 3 e 40, Ribeirão Preto, o PAB novamente? 3 e 40, 139 de PAB, tá? 3283. 139, ok, livre o táxi, agilizando por gentileza, via pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro permanece no 0, 1, 3, quando pronto a torre 1895, tenha uma boa tarde. 1-0, 1-3, pátio Índia, ponto espera 1-0, 1895, aqui o desano, tá 3-2-2-3. Fica bravo, Salvador. Salvador da Sam, após ingresso no pátio 1, contorne o mesmo, chame na Taxi Lima. Agilizando, por gentileza, após o tanque. Salvo Romeu Fica Bravo, reporte no farol da barra. Autorizo, Fica Bravo Pro direto da Taxo, está presente? Não, justamente você vai via farol da barra. Controle mais direto, meu? Tá. Visual com Fica Bravo, segue agora já no aeroclube para sobrevoar em Itapuã. Tecnicamente comprando o farol. E agora estou visualizando o Oscar Bravo. O mais já tinha o mesmo tempo as condições visuais, reporte farol de Itapuã. Cortará no farol, meu. O meu Oscar Bravo direto se ainda com isso. Bravo. São 3805, chama Centro Recife. 1-3325, alternativa 1-3395. 3805, chama Recife, 3325, 3395, obrigado. O Juliette Romeu vai sobrevoar Itapuã e retorna? Juliette Romeu? Prossiga. Tu vai sobrevoar para Itapuã e retorna via litoral ou vai cruzar pelo aeródromo? Eu ainda estou aguardando a informação do local da ocorrência. Inicialmente segue com o Pro do Farol para aguardar essa posição e informa os controles. Nós, ativação, autorizado, alinhar ele com a lápis para o ferro, tá? 3-2-2-3. Controle é o mais direto, o meu? Prossiga. Ocorrência ali próxima à praça do lago de Itapuã. Não vai ser necessário chegar até o farol. Vai permanecer na sua escuta então, 500 GR. Sente, Maguete Romeu. Meu. Whisky Quebec Hotel, reporta no módulo de espera da Quebec. 1985, identifique. Oi, Prod Bom, Fidência, uma centena, 1-0-0. Prod Salvador, o gol 1964, transfere informação Lima. 964, identifique. Chegada Mari, desse Mateus 050. Identificou na Mari 050, gol 1964. Estação 62, eu tenho, decolou 58, controle 1, 20, decimal 8. Transfer 1, estação 3283. Wish, cadê a tela, realizada cruzamento da pista na 765, passar que se via para baixo, estação 360, livre. Saída Arbor, Papa 360, vigilante. Nível de voo 360, saída Arbor, estação 3283. 60, vai observar um flote em posição de 12 horas em 4 milhas. A minha indicação pelo radar é de 700 pés. Ele é um helicóptero, um Romeo Hotel 44. Ele está seguindo para um heliponto mais à frente. Não vai interferir aí na sua na final, não. Tá, 3283, já iniciou a curva à direita. Pode voar, leva, senhor. 490, autorizado para Petrolina, nível de voo 200. Decola da cabeceira 10, com curva a... esquerda, subida Momo, após voa Cogbo e após voa conforme o plano. O transponder é o 5036, o controle em 1-20-8, cotejo. Autorizado 200 para Petrolina, decolada 10, curva esquerda, segue a Momo, após Cogbo, 5036 o transponder, 1-20-8 o controle 5490. Só confirmando 5036 o transponder, chame para o acionamento. 5036, temos transponder 5490. 5360, obrigado. Eu tenho 0 completo final, chame torre 1-8, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Tarde. Tá, 3283, o senhor quer que passa eleva acima do nível 100, confia? Não, através de TAP, né? Através de TAP, tá ok, eu tô 3283. Oi, Salvador, Oxanea 6320, boa tarde. Oxanea 6230, boa tarde, altímetro 1013, segue por pouso, livre, pouso, pistão no zero, o vento 1970 graus, 07 mais. Passadeira 2230, chama centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260-1288. E via pátio 1 e Índia para a ponte espera da 10, altímetro 10-13, quando pronto a torre 1895. Confirmando a autonomia 2 horas. Autonomia 3 horas e 50, vai pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10 para a torre depois. O 6213. Ok, copiei então 2 horas e 50, tenha uma boa tarde. Corrigindo 3 e 50, tá? Pro 6213. 3 e 50, ok. Eco Alfa Oscar para Aracaju, qual o pátio que se encontra, por gentileza? Ok, o Eco Alfa Oscar, no pátio da DTA, decola da 17. Está autorizado para Aracaju, nível de voo 170, decola da cabeceira 17 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5032 e o controle em 1-20-8. Contexto. para o transponder 5032, qual o POB? 03 na EBTA, chame a torre 1895 para decolar. No 885, desce a 4 mil pés, o ajuste é no 0 no 3. Puxando 6320, sola 03, filha direita, solo 1, 21, décima 9. 6142, prossiga. Autorização para Recife, por gentileza. Qual é o horário do seu plano, por gentileza? Aos 04. Aos 40, Ok, aos 40 o plano deve aparecer aqui para mim em mais 7 minutos, ok? Aguarde um instantinho, 6142. Tá bom, amigo, obrigado. Boa tarde, taxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, 6320. 3283, chama o centro Recife, 1260, alterno 288. 260-288-3283. Confirmando que autorizado a alinhar e decolar para 6313-1313, está firme, livre de decolagem, 180 graus, 062 de nós ao vento. Autorizado a decolagem, 6313. Linha 213, perdão. Quilos Lu, uma centena para a Vitória da Conquista. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 100. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida árvore, transição elefa. Após voo direto opló e direto ao destino. O transponder é 5006, controle em 120.8, cotejado. Lima Quilos Zulu, está pronto para acionamento? Está livre acionamento. O altímetro agora 10012, chame para o táxi. Controle Xané 6213, decolou passando 2000 no tecido saída da EL. Xané 6213, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. Sempre subindo para o nível 360 em vigilância radar. Poderia, se possível, voar direto à posição Mótiva? Oi, Lisa. Aguarde Mótiva. Quanto Lisa, Chanel 6203, obrigado. Olha, mais Juliette, o meu. Ah, escuta. Vou vou me aproximar um pouco mais do hotel de Ville, após o farol de Itapuã. Sem interferência com esse da 17, nem da 10, permaneço na sua escuta. Guarde coordenação. Aguardando. Qual é o nome do hotel? Hotel de Ville. 70. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, transição Frote. Segue pela APA Zulu 19 até Bangu e após conforme o plano. O transponder é o 5003 e o controle em 120.8. Corteja. Cruzando Fortaleza, nível 370. Decola 10, curva esquerda, Momo, Frote. Aerovia APA Zulu 19, Bangu, após conforme. Transponder 5003, controle 120.8, 732 no meio. 732 no meio, correto o cotejamento. A informação acabou de ser atualizada para Mike. A mudança foi apenas o altímetro 1012 agora, ok? Chame para o acionamento. Altímetro 0 no 2 graus, 732 no meio. 95, Romeu. Romeu, 1190. Romeu. Papapá, mais direto, Romeu. Contor, copiou o Tango Zulu. Chefe Tango Zulu, prossiga. 7090, aguarde a autorização do Centro Recife, Matheus 090. Está mantendo, aguardando a autorização para a central. Torre 1895, altímetro no 0 no 2, tenha uma boa tarde. Eu tenho o setor restrição 197 autorizado, correção restrita 507 autorizado. Restrita 507 sem interferência na 197, grato ao meu. Torre o Gol 964, estabilizado, avistando. O 1964, com o altímetro 0902, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Quente, livre pouso na 10, 10, 12, o Gol 1964. Até a posição bridge e segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5043 e o controle opera em 120.8. Corteja. Autorizado Guarulhos, 360, decola 10, curva direita, Dael Leda, Mostiva, após o Lu 10, bridge, e aí segue a rota do plano. 5043 e 208. Correto, hoje é 63 no 5, chame pronto para o acionamento na posição 3. Alterno 3365, já estamos de novo. Mike Gillette Romeu, somente, cuidado, não interfira com o final pista 10. Temos um traço, alguns tráfegos para pouso nessa pista. Está ciente visual com o mesmo e ciente dos demais, não vai interferir, está mantendo parado. Obrigado. Transponder é o 5054, controle em 120.8, cotejo. Cotejo, 350, decola 10, curva esquerda, sai da Puca, da Puca Ru. Vou para a família Whisky 58, transponder 5054 e o controle 120.8, a chama é 6142. 6142, correto o cotejamento, só confirmando a subida é Puca Jambo Caju, ok? Chame pronto para o acionamento. É, Puca Jambo Caju, sim, chama lá. Gol 1964, solo 12, direito direito, solo 12, 19. Livre chama 219, gol 1964. Lima que luz o Lúcio, tem Gente, 1-8-8-5, livre pouso e pensão no 0-21-60-0-62. Pouso na 1-0-8-5. Salvador, o trip 5490, pronto para o funcionamento. É o 32 no 6, é isso, confirma? É o trip 5490. Perdão, trip 5490, livre para o funcionamento no parque 3, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, trip 5490. Uno 3, chama Centro Recife. Uno 3325, alterna 1-3395. Para Recife 3325, alterna 1-3395 por 6213, obrigado. No entorno do Rússia, se você vestir de turbulência, alinha e mantém o sono zero. Gol 1-8-8-5, São Luz 1-5, primeira direita, São Luz 1-2-1-9. 1-2-1-9, bom, 8-8-5, obrigado, até. Qual fala onde que reportou no ponto de espera da papá? Paulo, fala dando uma boa tarde, gol 1-8-8-5, livrando a pista. Boa tarde, gol no 885, taxi na Alfa, aguarde antes da Juliette. Tá, mantendo a Juliette, gol 1-8-8-5. 8-9. Salvador, está 32 no 6, posição 1, posição de posicionamento. Está 32 no 6, aguarde para o posicionamento, eu tenho expectativa de 3 minutos, ok? Aguarde só um instante. Gente, aguarde, está 32 no 6. Salvador, o trip 5490 está pronto para o táxi, OB 36, 4 horas e 30, alterna Salvador. 36430 Salvador, tá livre o táxi via pátio 3, pátio 1 até Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá estou em 1895, tenha uma boa tarde, trip 5490. Autorizado o táxi, pátio principal, ponto de espera Índia, 1-2-2-1-1-8-9-5-5-4-9-0, boa. Maquilo Zulu, decolou o Zulu 7, controle 1, 3, 0, 2, 1, 8. 3, 0, 8, Lima, Maquilo Zulu. Salvador, Lima, Maquilo Zulu. Zulu, contato radar, saída Arbor. Vigilando. Arbor, Lima, Maquilo Zulu. Atlântico, 35490, próximo ao ponto de terra, pronto. Tripe 5490, ali mantém destino 0. Ali mantém 0, 5490. Chegando próximo a Júlia, jogou 1-1-8-5. 1-8-5, mantém a posição, seu portão está ocupado ainda, aguarde. Ok, aguardando, 1-8-5. Só 3-2 no meio, está livre o pushback no portão 01, chama para o táxi. Só 3-2 no pushback, só 3-2 no meio. Trip 5490, livre de decolagem, pista 1-0, o vento 1-7-0, grau 7-9. Cuidado de decolagem, 5490. Foguete número 3 para pushback acionamento. 6315, aguarde, é o número 2 no setor para o push. Mantenha a sua escuta, 6315. Mais. 6326, sua identificação. Chegada a Mari, desse Matinho 050. Cara, que na chegada a Mari, desse 1164, desce a 2000 pés. O ajuste no 0. 1-2, autorizada final no 0. 2-1-0-1-2, autorizada final, Dash Ray, gol, 1-1-6-4. Falante, autorizada em ingresso, pistão 1-7, reporta a linha ali, pronto. Trip 5490, decolou 19, controle 120, decimal 8. 1208, trip 5490. Você rodou trip 5490? Trip 5490, contato radar, saída Momo, vigilância. 5490, ciente, na saída Momo. A 326, voe Itapi. Tem aqui no Zulu. Mais foda pra você, galera, naquela Zulu. Suba para uma centena, 100. Tu vai fazer curva direita na proa 230 para evitar a chegada a Mari. E assim que levar o traço, vai voar direto, vitória da conquista. Uma centena, 100, qual foi a instrução? Curva à esquerda, proa 230. 230, Lima Kilo Zolo, tá livre da restrição? Comandante, já autorizei a sua subir com uma centena. Autorizado a centena, aguardando pelo Zolo. 7 mais. Juliette Romeu, é a torre? Prossiga a torre. Como é que Juliette Romeu? Você tem condições de visualizar a pista no 7? Temos. Gente, tem uma aeronave agora a decolar com instrumento. Mantenha seu rubor afastado, é um Bravo Eco 2-0. ciente da decolagem do Bravo 20, vai manter a velocidade sem interferência e permanecendo no pairado. Via Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, altímetro 1012, é um bom voo, perdão, no ponto de espera atua em 1895. Bom voo e boa tarde. Via Índia e Alfa, altímetro 012, torre 18195. Confirmando o PAB 159. Ok, 159. Valeu, obrigado, uma ótima tarde. Puxa 63 no 5, inicio o pushback no portão 3, chama para o táxi. Para o táxi, 63 no 5. Vai 326, livre descida 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2. 2012, 6326. 1164, complete final, chame torre. 1185. Confirme 18? 95. 18900. Patrulha de Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, boa tarde, contato radar, sai da PUCA, sobre o nível de voo 1170. PUCA 1170, Eco Alfa Oscar. 1164, trafego agora do estado, informa ajuste no 0 no 2, cheque 3 pontos, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-5-0 graus, meia dúzia de nós. Trem checado, estabilizado, avisando, livre pouso, voo 1164. Salvador, tá 3216, pronto, ponto de espera, dono 0. Tá 3216, gente, não tem ponto de espera. Mantém ponto de espera, tá 3216. Lima Kilo Zulu, é uma navegação direta à Vitória da Conquista. Autonomia de 5 horas, alternando o galeão. 5 horas, Galeão 152 a bordo, livre o táxi à direita, no ponto de espera a torre em 1895, altímetro 1012, tenha uma boa tarde. 1012, livre táxi à direita, no ponto de espera a torre em 1895, boa, muito boa tarde, né? 63 horas. 1885, ingresse via Juliette para o portão 03. Juliette, portão 3, 1885. Tá 3216, alinha e mantém pistão 0. Alinha e mantém 0, tá 3216. M326 autorizada a final no 0. Desde a final da 10, 6326, gravador. Falou 164, seu Paulo foi 26, libera direita, falou 1219. Direita 219, 3, 2, 6, tem nível de decolagem fixo 1-0, vento 1 a 80 graus, 07 nós. 3, 2, decolagem fixo 1-0, só 3, 2, 1, 6. Cresceu na cidade de Legal. 1-1-64, boa tarde, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Ativar o favor da Juliette, 1-1-64. Salvador, muito bom dia. Essa é a área 305 no ponto espera pronto. Tem o tráfego nacional na comunidade. 6305, boa tarde. A Lima tem piscina zero. A Lima tem, necessita que a dirija? Negativo, não tem tráfego nacional e terá que aguardar a aeronave que ele colou para o eixo. Ah, tá legal. Esse tráfego aqui a 15 milhas não está para pouso, não, né? Tá 3-2 no meio, decolou 2-9, controle 1-2-0-10-8. 2-0-8, obrigado. Mais um dia. Mais um dia, Juliette Chamel, precisa? Agradeço a colaboração, segue agora via litoral, sentido Federação, via farol da Itapuã. Confirma, Mike Juliette Chamel. Vai lembrar seu setor, via farol de Itapuã, Pituaçu, segue agora para Barra, para autorizar o transfer e controle. Quem? Como é que Juliette Romeu no farol de Itapuã, me controle, 1-2-0-8. No farol 208, grato. Está no localizador, visual Moncão, 6, 3, 2, 6. 6, complete final, chame torre 1-8-9-5. 395, uma boa tarde. Oceaner 6315, livre de decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0-1-9. Salvador, boa tarde, Oceaner 6326. Oceaner 6326, boa tarde, continua a aproximação. Está com cheque no trem de pouso, altímetro 1-0-2, curva da motorização. Passará a chave 3-6-3-2-6. Bom, inicialmente, até a coordenação com a torre aqui das decolagens. Ok, então vai manter o 1-5-0, curvando à esquerda, pro hoje bom. E aguardando a coordenação, o eco ao volante. Mano da Juliette, eu não me acordo. Dona Consoliana, 2-0-8, bom voo. 2-0-8, boa. Oceaner 63, dona Céu. Oceaner 6326, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1-7-0 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no 0, 6326, baixo travado. Salto radar, saída da EL, para o nível de voo 360, vigilante. 360, Ascend, 63, na frente. O ponto é o descida, voando bom, e o Echo Alpha Oscar. Echo Alpha Oscar, desce e mantém o 050. Desce e mantém o 050, Echo Alpha Oscar. Você não é 63, no 5, pode voar, pode voar. Oi, Leda, 63, no 5. Leda, muito obrigado, 63, no 5. Thank you. próxima, alguém te deu uma nota mesmo, tá? 7. Negativo. Obrigado. DP 5490, chama Centro Recife, 12545, alterno 1-3-3-6-5. 12545, 1-3-3-6-5, 5490. Alfa Oscar, voe a posição pelo. Pelo é com Alfa Oscar. É 6326, solo os 33, zero direito, solo 129, décima norte, bom dia. 29, obrigado. Prossiga. O retorno devido a algum problema? Não, não, um gol de 7. 7. 3 meses. Libramos na. Boa tarde, Oxa 6326, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, até o portão 01. 6326. Alfa Oscar, dessa 2000 pés, ajuste no 0 no 2, após pelo Duna, final ILS autorizado. Sistema para 2000 pés, pelo Duna, final ILS autorizado, é com Alfa Oscar, graças. Tem o 080. Tam 3216, chama Centro Recife, 12545, alterno 3365. 2545, 3365, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salve, salve. Salvador do Chanero 6142, pushback, acionamento no portão 5. Pulei a 142, livre puxa para o táxi, o altímetro no 012. Confirmando o Ucha 6142, livre posicionamento, chama para o táxi, o altímetro 1012. Ucha vai chamar para o táxi, Xanero 6142. Na 6315, chama Centro Recife, ou na 3325, alterno 3395. 3325, 3395, 6395, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Ouro 966, sem identificação. Chegada a Mari, desse mantém 090. Chame para o táxi. Afirmativo, vai chamar para o táxi então, 6142. Seu índio não vender alfa, perdão, chamou para o push ou para o... a cópia? Qual é o setor de sobrevoo, por gentileza? Sierra Novembro, Vitor Bravo, isso, valeu. Ok, tá autorizado então o voo local, Salvador, Salvador, com toca emitida em Valença, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé, a 1 no meu pé, isso, transponder padrão 0171, contorno 208. Agora sim para o táxi, 140 a bordo. Autonomia de 3 horas e meia, alternativa é Natal. Ok, Natal 140, 3 horas e 30. Está livre o táxi via Pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro no 012, é uma boa tarde. Quando pronto, a torre 1895. 1012, ponto de espera da 10, vai chamar a torre 1895. Muito obrigado, uma boa tarde. 6142. 02, voo 9966. Gente, qual faixa é cancelamento? Qual faixa é copiar? Afirmo, solicita cancelamento e pousão no 7 se for possível. Eco Alfa Oscar, cancelado aos 42, já presente. Base pela direita, reporta na final da pista no 7. E aí, atualizado base pela direita, reporta na final da no 7, o Eco Alfa. Quilo Zulu, chama o centro Recife, 260, até no 288. E já vem melhor foi reportando o ponto de espera da Oscar. Para a final do ano 7, com o trem baixo travado, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, livre com o uso pistão, ano 7, vento 1, 7, 0 graus, 0, 7, 9. Confirmando, parte 5. Precisa do pátio da EBTA. Sim. Livre pouso do ano 7, Eco Alfa Oscar. Gol 966 autorizado a final no 0. Autorizado a final no 0, gol 966. Chama R6, Bruno 42, boa tarde, linha e decola pista 1-0, vento 1-0, graus 0-7-2. Ali decola 1-0, Chama R6, passa 2. Eco Alfa Oscar, Solos 46, utilizando o Zé Frank, pode estar que se vinha a papá para o BTA, utilizando na frequência livre. Ah, obrigado, boa tarde, Eco Alfa. Chanar 6142, decolou de 47, controle 1, 0, 0, 0, 8, no voo. Chamar controle 208, Chanar 6142. Controle Salvador. Oceanair 6142 decolou na sua escuta. Oceanair 6142, contato radar na decolagem, sai da PUCA. Serviço de vigilância sobre Mateus 350. PUCA 350 autorizado. Oceanair 6142. Salvador, Salvador, com TGL na 17, em coordenação com a torre. Decola da 17 e coordene a curva com a torre em 118.95. O transponder é o padrão e corteja. Eu tô respondendo já no 133, ó. E com dois a bordo, chame a torre em 1895 para o acionamento. Número 2, 1895, para o acionamento. Inja e como é que chama? Zinda e Yank Mike, cena por conta de risco, chama para táxi. November Alpha, livre de decolagem, feição, no site, vento 1, 60 graus, 08 nós. Para sua identificação, chegada Mari, desse mantém o 050. Esse é o 050, chegada Mari, mantém o 050. Índia November Alpha, devolve 51, no controle 1-0-8. Controle 20.8, Índia November Alpha. Zeminem, como é que se bota no ponto de espera da Oscar? Com 966 no localizador, complete final, chame torre no 895. É, 1-8-9-5, gol 9-6-6. Mais direto, não? Prossiga. Armação, segue agora até o farol da barra de Litoral. Gente, reporte farol da barra.